sobre o seu sonho também. O que é que eu tenho a ver com isso? Ah, se eu soubesse e dizer o que eu vi ontem à noite, você ia querer ver, mas não ia acreditar. Filósofo.